Rede Clube. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. ZYI 770 720 kHz. Você tem informado. Rádio Clube. Tá na mesa de Maria, na estrada de João, na escola de José e segue em frente. Dá pra ver em cada olhar. Bora, meu povo, retomar. A retomada não para. A retomada não pode parar. É esperança, mais trabalho, mais emprego. É a mudança pra essa vida melhorar. Governo de Pernambuco, a retomada não para. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Alegria! Mais alegria no ar. Alô, som, oi, oi. Um, dois, três, teste. Mais retorno aí, lugar, vai. Alô, alô, alô, mais retorno. Isso. Vai começar, não. Acabar. Atenção, Cranzebeck. É o top de quatro, já vai. Já vai! Já vai começar! Querida, cheguei! Paiinho chegou, foi! Paiinho chegou, foi! Wally Santos! Olá, tudo bem? Bença, paiinho! Cadê você, paiinho? Opa, muito boa tarde para você, ouvinte clube. Aqui estou eu, Alex Santos, para a apresentação do Fim de Tarde na Fazenda. Hoje, quarta-feira, 16 de março de 2022. Depois da beleza estonteante de Cláudia Molina, que apresentou agora há pouco Seja Leve, chega eu e Graziano Ramos, os homens mais feios aqui da Super Rádio Clube, para apresentar o Fim de Tarde na Fazenda. É, meu amigo, muito forró de qualidade, né não, Graziano? Vamos embora. É, rapaz, você pode acessar a nossa programação completa pelo radioclubepe.com.br ou através, é claro, do Canhão do Nordeste, o AM720. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado pela companhia. Ah, claro que você também pode nos escutar pelo aplicativo da Super Rádio Clube, que está disponível para iOS e Android. Baixa lá, é só procurar e você vai encontrar a gente rapidinho. Como diria o Jorge Soares, arrocha o nosso afoneiro, toca forró, Graziano. Automóvel lá, nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca, Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra modo ver, o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e uma cabocla, uma gente andando a pé. Estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando as flores. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Vai molhando os pés nos riachos, que água fresca Nosso Senhor. Vai olhando coisa grané, coisas que pra modo ver, o cristão tem que andar a pé. Ai, ai, que bom que é. boca, com a gente andando a pé. Ai, ai, que bom, que bom, que bom que é. Uma estrada e a lua branca no sertão de Canindé. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. O Diário de Pernambuco conta hoje com uma das redes sociais mais influentes do país. No Nordeste, o veículo é líder em seguidores entre todos os jornais da região. Está ainda entre os 4 jornais do Brasil com maior número de seguidores no Twitter. São mais de 3 milhões e 300 mil pessoas conectadas com a gente. E você, já conhece os nossos perfis? Acessa lá, Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. SOS Queimaduras e Feridas. Serviço privado pioneiro em todo o Norte e Nordeste. Há 46 anos, une o atendimento humanizado à alta incorporação tecnológica em saúde. Com equipe multiprofissional, atua nos hospitais da Rede DOR em Pernambuco. SOS Queimaduras e Feridas. Humanização e tecnologia à flor da pele. Responsável técnico, Dr. Marcelo Borges, CRM 7841. A rádio é da gente. Receber notícias no seu celular e ficar sempre bem informado? Adicione o WhatsApp do Diário de Pernambuco e receba as principais notícias do dia gratuitamente. Mande mensagem para o nosso número e solicite já o seu cadastro. Telefone 819-9294-6830. Repetindo, 819-9294-6830. Não esqueça de armazenar este número no celular também. Diário de Pernambuco. Pode curtir, compartilhar e confiar. Cola no sucesso. Arrasa em qualquer balada, gostosa nesse passinho. Com ela não tem festa errada, com Pitu Cola ninguém tá sozinho. Mistura perfeita pra quem quer causar, Pitu Cola e você vai bombar. Gelo pegou, brindou, vamos. Quer sair ganhando na hora de cuidar do seu carro? Então o seu lugar é na oficina de vantagens do serviço Chevrolet. Olha só porque vale a pena vir até aqui. Tem revisão de 20 mil quilômetros para Onix, Prisma, Cobalt Spin a partir de 4 de R$172, sem juros. E revisão dos 30 mil quilômetros a partir de 4 de R$219, sem juros. Acesse chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e aproveite. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Juntos salvamos vidas. Rádio Clube, o som do futebol. Esquenta Clube. Antes da bola rolar, o Esquenta Clube te deixa informado de tudo o que acontece nos bastidores do futebol. As expectativas da rodada, como seu time se preparou, os jogos da rodada. Fique por dentro de tudo, ouvindo o Esquenta Clube. Com Pitu, o futebol fica muito mais resenha. Siga arroba Pitu e torça junto no Instagram. Passando rapidinho para te dizer que aluguel de carro era story. Corre lá! Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. ZYI 770, 720 kHz, você tem informação.